Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, espaço semanal dedicado aos livros e também aos autores, para ouvir à quinta-feira e também ao domingo, em jeito de reposição. Nesta semana e também na próxima, o nosso destino é Santiago, Santiago de Compostela. António, apresenta então o que temos nestas duas próximas emissões. Assim é, de facto, duas emissões, e respondendo um pouco àquilo que é da nossa atividade do dia a dia, a percepção e a sensibilidade que colhe muito do espírito do Romeiro em direção a Santiago de Compostela. A conversa desta semana e desta noite e na próxima é com Abílio Machado, também um Romeiro, não é um peregrino na dimensão total do termo, que articula a fé, a necessidade, a correspondência com uma dimensão religiosa, quase metafísica, expiativa, naquilo que pressupõe de facto a romagem, o caminho, o caminhar solitário em direção ao local da fé, ao mosteiro, do santo, neste caso Santiago Maior, na vizinha Galiza, mas, como dizíamos, o espírito daquilo que vamos conhecendo, de facto, o fascínio, o apelo, o interesse, ou até o interiorizar-se, uma espécie de lavar e limpar a alma, tudo isto está presente naquilo que é a caminhada em direção a Santiago de Compostela. É a primeira vez que temos cá, de facto, um romeiro de Santiago de Compostela. Fez os cinco caminhos que são, vamos lá, estabelecidos no cânone em direção ao grande mosteiro de Santiago de Compostela, da Galiza, como dissemos, aquele espírito celta, céltico, com nevoeiro, com chuva, com cantares de amigo, com poetas que fazem a afinidade e as escolhas eletivas do autor deste livro. Tudo isso vai passar aqui nesta conversa muito interessante, de viva voz, de alguém que solitariamente fez os cinco caminhos. É uma experiência única, independentemente do estado laico ou da laicidade assumido por parte do Romeiro, mas tudo isso passará nesta conversa e, mais importante ainda, também iremos falar dele em Leitura em Dia, num livro correspondente, num livro quase diarístico, numa primeira parte, mas depois dois terços deste livro, ou metade deste livro, estamos a falar do Diário dos Caminhos de Santiago, que depois o crítico, o leitor, a academia olha com muita sobranceria, com alguma razão, de facto, de editoras um pouco marginais, um pouco fora do mainstream, que é o panorama editorial em português, neste caso a Edita-me. Este livro realmente é uma absoluta surpresa, nomeadamente metade deste livro que corresponde realmente ao Caminho Aragonês. É esplêndido, é um livro muito bem escrito, tem algumas falhas, mas isso é normal, é o primeiro livro do autor. De qualquer das formas, fica aqui, mais do que tudo, uma excelente conversa, um excelente conversador, um excelente testemunho objetivo, emotivo, envolvente o suficiente para despertar o interesse do nosso ouvinte. Boa noite e melhores leituras. Abílio Machado nasceu em janeiro de 1947 em Gordizela, Guimarães, numa família humilde, sendo o mais velho de oito irmãos. Frequentou a escola primária de 53 a 56, ingressou no seminário aos 10 anos, o que terá marcado a sua personalidade e o interesse pela vida cultural. Abandonado o seminário, vai para Coimbra, em 66, onde segue a vida académica no curso de Direito. Fez o serviço militar obrigatório de 1969 a 1972, tendo sido mobilizado para a guerra colonial na Guiné de 1970 a 1972. Trabalhou como delegado de informação médica durante mais de 30 anos, até que aos 60 anos de idade se aposentou. É o autor de Diário dos Caminhos de Santiago, uma edição da Edita-me. Machado, obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com o Rumo, o que é, como disse até anteriormente, aquilo que um laico aquilo que um cidadão anónimo sente vontade e depois projetar num texto, já iremos mais adiante também conversar um pouco sobre este livro, em, de uma forma um pouco emotiva e espontânea, realizar o caminho, um dos caminhos, neste caso o caminho português, começa por aí, em 1993, em direção a Santiago de Compostela. Um laico que seja ao mesmo tempo curioso encontra nos caminhos de Santiago muitos motivos para a satisfação dessa curiosidade. Realmente, em termos históricos, em termos culturais, indo um bocadinho mais abaixo, em termos gastronómicos, qualquer laico, também qualquer religioso, encontrará nos caminhos de Santiago muitos motivos para satisfazer essa curiosidade. Quem, além de laico e de curioso, for um pouco, entre aspas, aventureiro, então encontra provavelmente nos caminhos um manancial em que de certeza dá largas à sua imaginação e à satisfação da sua... Uma das coisas, e eu coloco-me assim aqui um pouco até na posição do leitor médio, sem estar aqui a arrogar qualquer tipo de adjetivo pessoal ou de cariz ou de índole subjetiva, é uma coisa que me passa um pouco ao lado. Percebo que é a realidade social em que estou envolvido e que normalmente no meu cotidiano vou encontrando pessoas que estão animadas de uma vontade tremenda em relação a ir a Santiago de Compostela, quer seja de autocarro, em viagem, seja lá em turismo, de que forma for, mas também percebo que há pessoas que são muito animadas naquele espírito realmente do rumeiro. Sem entrar naquelas questões de ordem religiosa, mas assumidamente, vamos lá, indiferente, que é o meu caso, em relação, passa-me bastante ao lado estas questões, sem estar aqui a entrar também nestes domínios, o que é que leva uma pessoa, e isto porquê? Porque normalmente aparece logo o selo religioso colocado nestas questões a qualquer santuário, seja este, mariano de qualquer espécie, de qualquer tipo, os nossos bem conhecidos de Fátima e até a Senhora Alamego dos Remédios, à Senhora do Sameiro, aqui, por exemplo, na nossa cidade de Braga, têm todos eles esta envolvência religiosa, de fé, um proselitismo, provavelmente, ou aquelas promessas que também são muito típicas das pessoas da região, de fé católica, apostólica romana, e não só, mas pondo-me neste lado do no indiferente, mas dá não indiferença, dá alguma indiferença, o que leva exatamente uma pessoa, um ser humano, um homem, como o Abílio Machado, decidir em agosto de 1993, é por aqui que eu vou, é este o meu caminho, fazendo mote das palavras até de um poeta homónimo, António Machado, o caminho faz-se caminhando. Voltando um pouco atrás, é óbvio que a grande maioria dos peregrinos o faz por motivos religiosos. A minha experiência, digamos, de todos estes caminhos... Que é isso que me interessa também perceber. O que é que encontrou, quem encontrou... Exatamente. Percebe-se no seu relato, mas adiante iremos também individualizar um pouco uma outra pessoa. De qualquer das formas, tem a sensação que 90% comungam exatamente deste... É óbvio que não tenho amostras estatísticas para isso, mas seguramente uma larguíssima maioria o faz por motivos religiosos. E tanto assim é, já agora, isto é quase a fase final da peregrinação, eu quando terminei o caminho francês tive o direito a uma Compostela laica, enquanto de todos os elementos, todos os peregrinos que estavam ao meu lado, não vi um único a receber uma Compostela igual. Portanto, a larguíssima maioria faz, efetivamente, a peregrinação por, como uma peregrinação. Portanto, cumprindo ou não promessas, indo ou não como em romaria ao seu santo de devoção ou padroeiro, a grande maioria são realmente pessoas que acreditam, que têm fé. Muitos outros, como foi o meu caso, obedecem provavelmente àquele sentido que todas, acho eu, que todas as civilizações tinham, quase um sentido quase atávico, de ir numa aventura, digamos, todas as civilizações têm as suas grandes peregrinações, todas, a civilização asiática, a civilização africana, se virmos isso, todos os povos e civilizações tiveram as suas peregrinações. Uhum. É quase um sentido atávico de procurar qualquer coisa, não é? Em relação a Santiago. Tenho a sensação que agora que pegou nessa questão das civilizações ter espaços em que necessariamente o indivíduo ou as pequenas comunidades rumam à peregrinação. Era uma questão que iria surgir mais na parte final, também alocada um pouco a esse que eu percebi só na parte final da narrativa, que realmente a Compostela, há a Compostela para o laico, uhum, e a Compostela para o religioso e para o indivíduo, o homem ou a mulher, sim, de fé. Foi aí que eu percebi exatamente que, uhum, era essa dimensão. Exato. E fez questão, ao longo da narrativa também, de espraiar um pouco essa dimensão do laico, portanto vai referindo. De qualquer das formas, há a sensação também que dentro deste seu livro aparece também a noção da expiação, ou seja, de alguma forma, todos nós, com muita ou pouca fé, com muita ou pouca vivência espiritual ou não, temos momentos em que nos sentimos quase obrigados, ou pelo menos há uma força interior anímica que nos diz assim, arrumagem a qualquer coisa que te limpa de alguma mágoa, de alguma animosidade, uhum, de algum erro. Uhum. Há este sentido, tem esta noção também que o lado expiatório da vida humana, da dimensão humana, também está muito presente nisto. Eu digo, acho eu, ainda me lembro alguma coisa do que escrevi, que termina-se o caminho de forma muito diferente do que se como começou. Uhum. O caminho é um caminho, é uma senda de sacrifícios, uhum, é uma senda de, às vezes, de tortura. Uhum. Cada dia é um dia diferente do outro. É, ao mesmo tempo, a procura, a interrogação, que junto com o sacrifício pode dar um pouco esse sinal de expiação. Uhum. E realmente, quando se chega ao fim de uma etapa, depois de se sofrer tanto naquele dia ou no dia anterior, há sempre uma interrogação. Sendo nós laicos ou religiosos, provavelmente é mais fácil para os religiosos, uhum, e não tão fácil para os laicos. Mas sendo nós de um ou do outro lado, muitas vezes nos interrogamos: o que é que eu estou aqui a fazer? Uhum. Porquê é que faço isto? Porquê é que caminho? Uhum. Para mim é também essa inquietação, é essa interrogação, essa procura que me leva a sempre, e neste momento até já, a repetir alguns dos caminhos que fiz. Uhum. Não é? E para mim é isso. Há algum sentido expiatório, não é, que na minha perspectiva é uma aliança que há entre o sacrifício que diariamente se faz e a procura e a inquietação que temos de prosseguir. Eu digo isto por uma razão muito simples. Eu conheço relativamente bem a literatura de viagens, uhum, e se o Abílio Machado também fizer assim um exercício da abstração, também rapidamente também chegará, ou pelo menos poderá admitir aquilo que eu irei dizer a seguir. Uhum. Mas os grandes viajantes, mesmo, por exemplo, Marco Polo, uhum, os nossos viajantes, por exemplo, Pedro da Covilhã, exatamente, que iam em demanda da terra do Prestes João, e então para a Índia, ao serviço do rei Dom João II, mesmo na atualidade, os grandes viajantes, Bruxeto, Paulo Terru, Joaquim Castro, Magalhães de Castro, um português, Kapuscinski, e a história é um pouco aldrabada, pode dizer-se, sim, também. Sim, sim. De qualquer das formas, estes viajantes, que também são laicos, são homens que estabelecem um princípio que é basilar, que é este: eu sei de onde parto e também o sítio onde devo chegar. O que me vai acontecer neste intervalo entre estas, uhum, duas balizas, estes referenciais, não me interessa. Uhum. Percebe-se pela sua leitura que o seu caminho está muito bem demarcado. Tem de ir à localidade B, depois da A, e assim sucessivamente. Portanto, não há uma espécie de, como é que eu ia dizer, algum amadorismo nisto, porque define muito bem uma calendarização. Ou seja, quer fazer aquela viagem neste tempo preciso, quase como eles, mas depois, durante as narrativas que vai estabelecendo, deixemos de lado esta amaldiçoada palavra narrativa, que hoje em dia, uhum, é algo... Tem outras conotações. Tem outras conotações, mas as suas histórias que vai espalhando depois ao longo do livro, percebe-se que se deixa envolver em demasia e perde essa frieza e esse lado mais analítico de construção de um itinerário e depois deixa-se envolver. Percebeu exatamente este sentimento, esta dupla articulação e esta dialética quase oponente durante as viagens? Pronto, isso não obsta que quando começamos, uhum, o nosso espírito não seja o mesmo dos peregrinos clássicos, dos grandes aventureiros, uhum, dos bandeirantes, uhum, até poderíamos por falar deles, por não exemplo, é? Por exemplo. A diferença é que o caminho de Santiago está ele todo, como é que eu ia dizer, muito concretizado, muito sinalizado. Até sinalizado. É óbvio que há sempre alternativas em cada etapa, podemos seguir aquilo que os... Há muitos guias do caminho de Santiago, muitos até. Podemos seguir aquilo que os guias em cada dia não recomendam e podemos adulterar, ou digamos, ou pelo menos transpor os conceitos que nos... Improvisar um pouco. Improvisar um pouco, não é? O que eu fiz... Ou recriar, ou até recriar, até recriar o que eu fiz, aqui. O que eu fiz durante a maior parte dos caminhos. Portanto, o caminho está ele muito sinalizado, a tendência de um peregrino, tenha ou não o ardor aventureiro dos velhos, não é? Dos velhos Marco Paulos, assim no plural... É sempre a ter-se à informação que leva do guia ou que preparou, digamos, o itinerário que preparou em casa, não é? De qualquer maneira, em relação a mim, devo dizer que isso não me retirou muito daquela, como eu disse, daquela necessidade de procura e de inquietação, buscando sempre, por exemplo, fazendo percursos alternativos, indo ver coisas que o guia não trazia ou não contempla. Se non me das unha fala, esta noite non me deito. Esta noite non me deito. Ai, la, la. We'll be right back. xogando as agachadas. A lua que me alumea dentro do teu peito estava. Dentro do teu peito estava. Uma das coisas que aproveitamos já a circunstância para abordar é que este guia, ou este livro, esta ficção, não é uma ficção, mas também iremos a essa parte um pouco romanceada desta história, desta vivência, que é Os Caminhos de Santiago, tem muito também esse seu lado, como é que eu ia dizer, do cotidiano, da vida, o lado mais prosaico. A vontade de ler o Jornal de Notícias, a vontade de ler o El País, a vontade de saber como é que fica o futebol, o Clube do Porto, presumo-se o seu clube de, é o meu clube, da paixão clubística, da preferência, o El Mundo, portanto, questões da vida do... Há uma cantora espanhola, Rocio, que é provavelmente uma alcoólica militante, desgraçadamente para ela, e depois um pobre coitado que encontra, e depois é inserida ali também uma história da sua vida, de presumo de jovem, exatamente, da minha aldeia, da sua aldeia. Portanto, este lado também é, são momentos de pausa, são momentos de reverie, quase, à francesa, em que fica ensimismado sobre si e dá aso a essa criatividade e coloca estes elementos todos depois nesta narrativa que foi, ou nesta história que foi aqui projetada em livro. Pronto, é um peregrino que caminha e que às vezes, e tantas vezes, sofre. Eu diria que tudo bem à cabeça. E já agora um pequeno parênteses. Todos estes caminhos que estão aí descritos foram feitos solitariamente, à exceção de um de 3 dias. 3 dias, com o Genro. Exatamente, com o Genro. Todos os outros foram feitos solitariamente. Um peregrino solitário. Já iremos a essa parte também, que é tudo muito interessante. Tudo vem à cabeça. E, portanto, a própria criatividade, tenhámo-la ou não, acaba por naturalmente surgir. Fazemos muitas vezes uma retrospectiva à nossa vida, à nossa infância, à nossa aldeia, tentámos cruzá-la. Esse exemplo que deu, realmente, de uma grande cantante, é o termo espanhol, não é? O castelhano, comparativamente com uma das personagens mais típicas da minha aldeia, que está aí referido, qualquer coisa nos vem enquanto caminhamos. Mas uma das coisas, sem perder um pouco, por exemplo, que é muito recorrente neste seu livro, é aquele lado mais, como é que eu ia dizer, o lado mais afetivo. Há elementos, pronto, são importantes, percebe-se que o Genro é uma figura importante, por razões que não interessam agora cá para o caso, que também não nomeia no seu livro, as filhas também o são, exato, mas há outros elementos, as netas também o são, mas aqui o que é muito importante, há 2 ou 3 elementos que acaba por carregar, há uma irmã que também é aqui é nomeada, também é citada, de qualquer das formas, interessa aqui referir que há 2 ou 3 figuras do seu astro familiar que são muito importantes. A mãe, que é logo na primeira narrativa, quando lhe diz a agulha e a linha, exatamente, por causa das bolhas. Os processos. E depois aquela, como é que eu ia dizer, a ponte que tenta criar ou construir, a sua ponte dos 2 lados do Rio Minho. O lado português e o lado galego, que sendo a sua família paterna, se não estou em erro, que tem esse lado um pouco agalegado ou espanhol. Exatamente. Portanto, e mais do que uma vez vai falando na sua avó, na sua mãe, nomeadamente, são figuras muito presentes para lhe dar um pouco, se quisermos, aquele lado mais panteísta ou neopanteísta, viver a natureza tal qual vai caminhando ao longo do dia. É um pouco estes elementos que são traves mestras daquilo que é a sua vida, de, ao fim e ao resto? Eu sou uma pessoa, sou um homem criado na aldeia. E facilmente, e até de forma muito natural, criei uma relação com a natureza, com os animais, como é óbvio, que ainda hoje mantenho. Muita desta relação, também muito naturalmente, me foi instilada pelas pessoas que me criaram. As minhas avós, mais as minhas avós, que estavam em casa, enquanto os avós andavam a lutar pela vida, não é? Na feira, na vida. Exatamente, e pronto, mas eu fui criado muito entre avós e tias, dentro de uma cultura muito matriarcal, embora houvesse muitos homens na família, as mulheres tinham um peso muito forte e fundamentalmente tinham um peso muito forte em casa. O homem mandava nelas, chamemos-lhe assim, como aparece muito nos azulejos, mas em casa mandavam nelas. E nós, de certeza, e eu nunca esquecerei isso pela minha vida fora, temos emanações de toda essa vivência, não é? Pronto, isto para referir que a natureza, a convivência com, vem referido no livro, com os animais, a conversa com o mel. Já lá iremos essa parte. Tudo isso deriva provavelmente dessa vivência original. Relação com o galego, há alguma e factual. A minha avó paterna, era oriunda, o bisavô dela seria um galego que veio como músico ou como instrumentista músico tocar para uma banda aqui no Alto Minho, ou no Baixo Minho. No Baixo. E, portanto, a minha avó deriva desse senhor, desse lado. Provavelmente foi ele que depois deixou, inoculou a doença para a família, porque a família tem vários músicos, e mais diretamente ou menos diretamente, mas vários músicos tocando em bandas ali na zona, e provavelmente é esse bisavô da minha avó, galego, não é? E é uma ascendência que eu prezo muito, por isso aqui eu refiro, que espalha essa, os genes e... Mas vamos aqui ao livro. Aquilo que se percebe, começa a viagem em 1993, uma semana, agosto 10 e vai até 15 de agosto, à volta disso, é uma viagem muito rápida. É uma semana. Começa aqui nas bordas de Barcelos, à volta disso, mais ou menos, a primeira sinalética é aí, e depois a Santiago de Compostela chega lá, por volta do início da tarde. Sim, é pela uma da tarde. Quem lê este seu livro fica a perceber que nas cinco histórias que aqui estão alocadas, as quatro primeiras são histórias muito rápidas. Apesar de ter alguma simpatia, porque lhe foi dito que o caminho inglês era muito bonito, era muito belo, tinha características muito particulares, a sensação que se tem é que, passados 17 anos, o caminho seguinte que irá fazer também é feito muito rapidamente. A leitura de quem, ou a interpretação de quem, como eu, lê este seu livro, percebe que há duas partes bastante nítidas neste Diário dos Caminhos de Santiago. É uma parte, vamos lá, de calendário, planificação, planificada, em que o relato é objetivo, seco, aquelas incidências do cotidiano, um bom almoço, um bom jantar, e mais diarístico, um bom banho. Percebe-se que aqui é um autor que o irá acompanhar, talvez nestes sinais de designar o jantar, que depois toma sempre um digestivo no final. Exatamente. Depois aquelas seduções do cotidiano, Manuel Vázquez Montalbán é um autor tutelar aqui esta parte. Frente a Balester também, exatamente. Quando este vazio, ou arco temporal de 93 a 2006, que retoma, pode interpretar-se desta maneira, que é, não ficou satisfeito com a primeira aventura? Ou teve outra disponibilidade, ou aceitou um desafio, ou foi a saudade muito típica das gentes desta banda, a morrinha, como dizem os galegos, que o empurrou novamente a este apelo desta sereia galega? Eu sou um homem de muitas e desordenadas leituras, portanto, ao longo da minha vida, terei sofrido muitíssimas influências. Porque como, eu não digo que sou o escritor, longe disso, como escrevinhador, chamemos assim... escreve e escreve bem. Não, pronto, passemos adiante, como um peregrino, alegre, passemos adiante. Como escrevinhador, provavelmente bebo muitas dessas influências, porque não tenho efetivamente nenhuma formação, nunca fiz nenhum curso, pronto, de escrita, nem nada que se pareça, nem tenho, pronto, muito interesse nisso, confesso, pronto. O que escrevo é instintivo e é intuitivo, exatamente. Os primeiros caminhos são caminhos que, pela sua própria extensão, são caminhos de 3, 4, 5 dias, o primeiro maior é o caminho português. Portanto, são coisas muito objetivas, como eu dizia há bocado, muito diarísticas, provavelmente contribuíram, e acho que nesse aspecto o António tem toda a razão, contribuíram para pelo menos se perceber que há um processo, passa a vaidade, há um processo de apuro, de aperfeiçoamento ao longo do tempo. Eu próprio, com algum distanciamento que tenho já em relação ao livro, digo com toda e sem falsas modéstias... O segundo que faz é o Caminho Aragonês, que já é uma empreitada de autuar com ela, pelo menos. Maior dificuldade. Sim. Bem maior, os Pirineus contemplam pelo menos abril, penso eu, que faz essa viagem. Muito complicada, muito exigente, no sentido até em termos físicos, exatamente. E vontade um pouco indómita de, à primeira, arreia logo, passa a expressão, à portuguesa, fica logo para trás, este já lá não vai. Portanto, há aqui logo uma sinalética em termos de simbologia muito importante, reconhece pelo menos isso. Pronto, mas falando mais do processo de escrita, eu também acho que há um apuro em relação ao caminho final, que é um caminho de 27 dias, e em que a escrita se torna possivelmente mais ficção, menos diarística, menos objetiva, um pouco mais criativa, massa vaidade. Ora bem, o porquê o caminho português, depois o caminho aragonês e depois a vinda a Finisterra e ao caminho inglês, de que me tinham falado. Foi numa dessas viagens, num desses peregrinares, exatamente. Tomou conhecimento. E porquê o caminho francês na parte, digamos, como último? Puramente não por razões, puramente por razões que tenham a ver com a profissão. O caminho francês demora no mínimo, claro, pode-se fazer sem menos dias, mas para ser fluído, demora no mínimo um mês. Eu fui em 27 dias, caminhei um pouco mais rápido, mas demora no mínimo um mês. É óbvio que quem tem a sua profissão não vai, porque sabe que passado o mês vai ter de retomar o trabalho, não pode desperdiçar, entre aspas, as suas férias para fazer o caminho francês. Portanto, eu fui sempre escolhendo caminhos mais curtos que podia, exatamente, que fossem mais apropriados para o tempo disponível que eu tinha. O caminho francês, que estava programado há muito, eu tive sempre de o remeter para as calendas da Reforma. O mundo bem pode acabar hoje aqui. Para mim, tanto tem. Finito, infinito, eterno, fugaz, uma inútil discussão. Homens, sempre há algum homem. Homens imperfeitos, homens que caem nos meus como a ti. O tempo, o espaço, o universo, a luz, o Big Bang, o Big Grant. Palavras que perdem sentido agora que estou diante de ti. Mundos, diz que há outros mundos. Eu sou de outro mundo, uma quimera ideia para ti. Eu canto esta noite que por ti te faz perguntas. Eu posso fazer-te feliz, te faz perguntas. Há tantos segredos que queres saber. Pois muito bem, meu amor, não Uma coisa que me intrigou bastante foi o caminho de Fisterra, ou Finisterra, é feito ao contrário. Sim. É feito ao contrário, presumo eu, como leigo destas questões de Santiago Compostela, é feito em direção ao oceano. Exatamente. É feito em direção ao oceano. Em termos de simbologia, depois também se vai perceber um pouco, até nesse último caminho francês, tem alguma ligação com a chegada da barca do santo, o santo na nave de pedra que a porta deveria ter. Pronto, deveria, mas isso é outra questão. Deveria ter. Foi uma coisa que me intrigou até na leitura do deveria livro. Deveria ter. Tem esta dimensão metafórica, ou pelo menos representativa, de alguma simbologia, porque é aí que o genro, penso eu, também arreia a meio da viagem. Exato, ao fim de três dias. Arreou, deixou fisicamente, lá. Portanto, o porquê de fazer exatamente o caminho ao contrário, em direção ao oceano, ao fim da terra, que é, se calhar, o início de tudo o que é de Santiago de Compostela? Verdadeiramente, qualquer peregrinação deveria ser em relação a Santiago, em direção a Santiago. Portanto, o lógico, o normal, à Igreja do Santo, à Terra do fosse Santo. De alguém, fosse, partisse de Fisterra ou Finisterra, em direção a Santiago. Também não seria, porque a Virgem da Barca aparece ao santo, ao Santiago, em Moxia, a 20 km de Finisterra, grosso modo. 20, 25, não chega a 30 km. Seria também mais compreensível que acompanhantes do santo em peregrinação naquela, ou em pregação naquela zona, se dirigissem a Santiago. O que é facto é que os peregrinos fazem ao contrário. Não devemos esquecer que Fisterra, ou Finisterra, como o nome indica, é o fim do mundo conhecido daquela altura, não é? As peregrinações começam no século IX, e no século IX de certeza que se conheceria muito menos do mundo do que depois as, digamos, as futuras descobertas vieram a permitir. O que é que aconteceu? Os peregrinos vinham de todas as partes da Europa, confluíam e da Europa e da Península Ibérica, iam ao Santo, aí cumprir a promessa, uns de moto próprio, outros pagos para cumprir promessas, porque é outra coisa que o livro também refere, havia disso, e ainda hoje já, em relação a Fátima também. Ora, depois de feita a catarse, chamemos-lhe assim, espiritual, os peregrinos sentiam necessidade, provavelmente aquele apelo atávico de conhecer onde ficaria o fim do mundo, portanto, os peregrinos iam de Santiago a Finisterre ver o fim do mundo, ou pretender ver o fim do mundo. Finisterre é um lugar quase mítico, as neblinas galegas também ajudam muito ao prolongamento desse mito. Os druidas, então, é aquela coisa, é aqui esse mundo todo. Exatamente. Mágico. Mágico. Ah. Portanto, o peregrino vinha a Santiago, fazia as suas devoções, cumpria as suas promessas, fazia a sua catarse espiritual. E depois? Antes de chegar a Santiago, por mais ou menos num lugar onde é hoje o aeroporto de Santiago, passa um rio, que é o rio Lauamentula, onde os peregrinos lavavam a sua roupa e lavavam o corpo, para se apresentarem ao santo limpos digamos, de roupa e de corpo. Muito bem. Cumpridas as promessas em Santiago, o apelo atávico levava-os a Finisterre, e em Finisterre eles faziam a catarse, digamos, como que física. Então queimavam as roupas, os andrajos, os sapatos, vestiam roupas novas, e então faziam o caminho inverso. Passariam novamente por Santiago e regressariam aos seus países de origem, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda. Era o apelo ainda da mãe natureza, daqueles elementos telúricos muito fortes das primeiras civilizações, provavelmente? Suponho que sim, porque digamos que essa parte final da peregrinação não é já o apelo espiritual. Não tem a ver. Não tem a ver, para mim, pelo menos. É o lado mais mágico. É o lado mais mágico, mais lendário. Que os peregrinos não conseguem, não, nem todos o fariam. Atenção. Faz lembrar um pouco, se calhar, aquelas romarias minhotas, que da parte da manhã é dedicada ao santo, ou à santa da sua devoção, e da parte da tarde... E da parte da tarde é dedicada a tudo que a pessoa... Pós filhos até de São João e coisas, exatamente, como também diz aí exatamente. No seu livro. Exatamente. A conversa está interessante, mas vamos, de facto, ao caminho francês. É o mais literário, porque é o mais subjetivo... É objetivo no contraponto em que discrimina o caminho, os sítios, Navarra, Burgos, as cidades, que são do conhecimento de qualquer português, pelo menos que se preze e conheça relativamente bem o norte da Península Ibérica, de Espanha. De qualquer das formas, é aqui, exatamente neste momento da sua história, deste seu livro, que vai introduzir muitas pequenas histórias do imaginário mítico, a definição até... contraponto Santiago Prisciliano, depois uma presença que vai ser muito constante durante muitas páginas, bastante acentuadas, percebe-se o seu fascínio pelo lado mais mítico da construção da Península Ibérica, dos polos da afirmação de pequenas nacionalidades, se quisermos. O rei Ramiro aparece aqui, Carlos Magno, nem mais. Depois vai ao longo até da nossa Dona Teresa, da nossa Rainha Dona Isabel, também, que também faz essa afirmação, Isabela Católica e Fernando de Aragão. Mas o que interessa dizer aqui, pelo caminho mais longo, já afloramos anteriormente, é neste tempo, vamos lá, mais lento da viagem, ou pelo menos mais durável, que vai assumir um eu subjetivo, aquilo que o Abílio Machado é na intimidade, nesta relação... que fez a viagem sozinho, um risco tremendo, diga-se, em que contacta com modos de vida completamente diferentes, os navarros, os bascos, exatamente, com a sua identidade, a força da política, a afirmação das culturas, das línguas, tudo isso, da política, encontra um antissemita, encontra, exatamente, toda uma série de um fascista, um ultra espanhol, sim, sim, portanto, sim. Um amigo vai, passados 5 anos, vai reencontrar, penso eu, o médico francês, Luís. Mas isso são pequenas pérolas no meio da grande pérola que é, que vai espreando aqui ao longo desta sua história, elementos que fazem parte do património civilizacional desta cultura judaica ou cristã, mais cristã do que judaica, muito pouca, mais até árabe, no caso, Al-Mutamid, que também aparece aqui. percebe que é importante para si, como, vamos lá, o seu testamento cultural, ou uma das partes do seu testamento cultural e afetivo, tinha que ser escrito e mostrado desta maneira e deste modo? Portanto, como dissemos, ou como falámos de início, a fé... Vai citando o Santiago, o porquê do martírio, sempre os citando, Lucas, sempre questionando, depois questionando a história, questionando a cultura, questionando-me a mim próprio. Uhum. Eu acredito que a fé enriquece as pessoas que acreditam. Não posso dizer isso acerca de mim, porque não a tenho. Uhum. O que é que me enriquece, o que é que me envolve? Os poucos conhecimentos que tenho, a cultura em que fui criado, o que fui adquirindo ao longo da vida. E quer queiramos, quer não, quem sobe logo no primeiro dia aos Pirineus e desce a Roncesvalles, uhum, só este nome, uhum, nos deixa a cabeça completamente emaranhada de lendas, não é? Passar por aqueles bosques, os bosques das 100 lanças, não é? Pensar em Carlos Magno, pensar em... 10 mil virgens, por exemplo. Exatamente. Pensar em tudo isso, não é? Portanto, no Rolando, digamos, na luta contra os navarros e vascos, quase insensivelmente, logo na primeira travessia, que é das mais complicadas, das mais difíceis, pelos Pirineus, a gente vai se deixando envolver por toda essa panóplia de lendas que... referenciais que teve. Exatamente, e que são tão inverosímas como isto. Por exemplo, o Santiago vem para a Galiza numa barca de pedra, sem leme. A rainha, portanto, a virgem da barca aparece a Santiago em Moxía numa barca de pedra. Aliás, diz a lenda que a vela, o casco do navio e a vela e o leme estão lá nos penedos em frente à basílica. Mesmo as coisas mais inverosímeis, quer queiramos, quer não, quando a gente até se deixa envolver pela própria paisagem, nos tocam sem a gente saber porquê. Logo no segundo dia em que eu saio do albergue de Roncesvalles e passo pela cruz de Roncesvalles, uma cruz difusa por trás de uma neblina quase impenetrável, é fácil às 6 da manhã um peregrino que ainda por cima dormiu mal à noite, por razões que o livro depois descreve, sentir que essa cruz que nos fala e que nos diz: vai, porque te acompanharei pela vida fora. É óbvio, um laico dizer isto parece contraditório, mas não é, mas não é. Porque quer queiramos, quer não, o António falou há bocado no sentido de expiação, do sacrifício, da caminhada, de todas estas envolvências nos atingem. Assim que fechamos a edição desta semana de Livros com Rumo, onde transmitimos a primeira parte da conversa com Abílio Machado, ele que é o autor de Diário dos Caminhos de Santiago, uma edição da Editam. Regressamos da próxima semana com o restante desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you. Música.